mais essa paixão aqui no coração. De novo o fogo vai arder. Me dê a sua mão, não tente sufocar. Vamos ficar juntos pra valer. A noite foi embora, o sol apareceu e a gente sem pressa de chegar. Deitados na areia, olhando o azul do mar. Benzinho, eu só quero te amar. Abalou, chega, chega, meu rei. Abalou, chega, chega. Vem, vem, abalou, meu bem. Chega, chega. Abalou, chega, chega. Eu guardo essa paixão aqui no coração. De novo o fogo vai arder. Me dê a sua mão, não tente sufocar. Vamos ficar juntos pra valer. A noite foi embora, o sol apareceu e a gente sem pressa de chegar. Deitados na areia, olhando o azul do mar. Benzinho, eu só quero te amar. Abalou, chega, chega, meu rei. Chega, chega, vem, vem, abalou, meu bem. Chega, chega, abalou. Chega, chega. Chega de ti, chega de pó, pó, pó. Chega de blá, blá, blá, e...